Recife 562,5, está autorizado, final 50, direto para Aracaju. Ok, 5627, por gentileza, como? 5627 está autorizado, 150 como final, direto a Aracaju. 150 e direto a Aracaju, 5567, eu agradeço muito. Dê-me a posição que o senhor deseja, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, autorizado o translado da Bata para o Abaeté. Informa um tráfego a 2 milhas pousando. Romeu Oscar Bravo, informa um Alfa Sierra pousando no novo helicóptero. No novo heliponto. Está autorizado para lá pela pista, pela Baixa? Autorizado. Solo Salvador, Oceanair 6327 para pushback, acionamento da 01. Em posição? Olhei, portão 1. Gente, o Oceanair 6327, guarnição alguns testes para iniciar. Vai passar um tráfego de pequeno porte à retaguarda. Ok, guardando na sua escuta. 5201 está em contato radar, subida 200, saída a bordo. 200 a bordo, 5201. Estabilizado no ILS, baixado e travado, gol 1902. 1902, chama a torre no 8612, bom pouso. 18,6, obrigado. Boa tarde, gol 1902, estabilizado ILS, 1-0, baixado e travado. Gol 1-0-2, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-7 nós, ajuste altímetro 1-0-0. Livre pouso, gol 1-0-2. Ponto de espera da 1-0, vai chamar a torre 1-8, decimal meia dúzia, ajuste 1-0-0. Tenha um bom voo e boa tarde, papai uniforme, índice do Alfa, fique atento ao ponto de espera, ok? Ingressando na Alfa, já chama a torre 118-6. Na Alfa, eu chamo a torre, corrigindo 18,6. Negativo, 18,6. Papai uniforme, Índia Zulu Alfa. Índia Zulu Alfa, mantém a posição. Gente, frequência livre. Zulu Alfa, táxi até o ponto de espera, ok? Autorizado. Táxi até o ponto de espera, Índia Zulu Alfa. 01, chame táxi. Iniciando então 01, chama para táxi, Oceanair 6327. Salve Salvador, boa tarde, Oceanair 6314. 6314, Petrolina, agora de Coca. Escuta, obrigado. Salvador, está passando Lima, aqui do X-Ray. Abatão Lima, aqui, vai que você prossiga. Você falou de Aracaju. sobe a 120, reporte atingindo Lima Quebec City. Com 201, dá presente, vou direto Elefa. Direto Elefa, 5201. Índia Zulu Alfa, Lima, tendo 0. Alerta, mantendo 0, Índia Zulu Alfa. Passando o Kilo Quebec Serra, prossegue direto rotatória, reporta visual com campo. Rotatória, Serra. Estacionamento, posição 3. Número 3, aguarde, número 2 em setor, mas no 4144. 4144. Solo Oceania 6321, informação Romeu, autorização Brasília. Número 2, aguarde, Oceania 6321. Aguarde, Oceania 6321. Salvador, boa tarde, gol 1902, livre na pista. 2, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. Canaia 314, pronto, cópia. Fuga. Canaia 314, Petrolina, nível 340 autorizado, Apesulo 20, aerovia. Recola da 10, com curva esquerda na subida Momo, após Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbu, após Flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, Flock. Transponder 5567, controle 119, decimal 35. Oceania 6314, aprovou Petrolina 340, para ver Apesulu 20. Decola 10, esquerda força e da Momo, na sequência Cogbu, após Cogbu, Flock. Aciona 5567, o controle 1935. Correto, Oceania 6314, chame pronto, pushback. Maria, obrigado. Salvador, Oceania 6327, para o táxi, com 2 horas e 16, 93 a bordo, alternando Salvador. Bien de Alfa, ponte espera 1186, ajuste 1-0-1-0, bom voo, boa tarde, Oceania 6327. De Alfa, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-0, uma boa tarde, um bom final de semana. Comente. Oceania 321, pronto, cobre. Siga, Oceania 6321. Oceania 6321, Brasília, nível 320, está autorizado, Apesulo 17, aerovia. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, após Elefa e após Ofito. Aciona transponder 5574, controle 119, decimal 35. Sente, Oceania 6321, está autorizado Brasília, nível 320, via Apesulu 17. Decolada 10, curva direita na saída Arbor, Elefa, Ofito. Transponder 5574, 1935, o controle. Está na remota 14, Oxa 6321. Vai, chame pronto, pushback na remota, Oxa 6321. Estará 6321. 012, via Juliette, portão 612. Juliette 612, 12. Solo, teria chamado para Azul 4144? Agora já está livre. Chame pronto para o táxi Azul 4144. Quem chamará para o táxi 4144? 126.85. Desculpa, eu não entendi. É o meu centro Recife, frequência 126.85. Centro Recife 2685, 35627. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Tem um Copa Vista aqui no Quebec Serra. Aqui no Quebec Serra, chama a torre Lono 8612. 28,5 Sierra. Salvador, Papatango, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, reporte curta final no 7. Reportará curta final no 7, Quebec Sierra. Padrão de Salvador, Papá Romeu Serra Mike Fox. Prossiga. Um minuto para a descida, senhora. Ideal 10.500 pés, 1.010 no ajuste. Tem que Mike Fox. Então 3149, descia 2.000 pés, 1.010 no ajuste. Está autorizado a final ILS, reportei estabilizado. Tempo 3149. Afirmativo. Confirmando, direito de descendo para 2.000 pés. Esse dia 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado, então 3149. Via para 2.000 pés, o 3149, porta ali estabilizado, obrigado. Oceané 6327, decolada 210, controle 11935, bom voo. 1935, uma boa tarde, um bom trabalho, senhorita. Kilo Quebec Sierra, evite redução, ok? Para evitar também o empate com o Boeing final da 10, ok? Sim. Sim, total final de 3 milhas agora da 17, Quebec Sierra. Boa tarde, está em contato com a DAS, 240, após 2000, direto Lida. Após 2000, direto Leda, 240 na sua escuta, 6327. Gol 935, chama a torre, 1862, bom pouso. 1862, gol 1925, obrigado. 097. 4144 com 97 a bola. Ligue Alfa, Ponte Espera 1286, Vista no 0, no 0, bom voo, boa tarde, Azul 4144. Ponte Espera 1864144, obrigado. Salvador, gol 1925. Gol 1925, continue a aproximação, aguarde eixo livre. 1925. Kilo Quebec Sierra, livre pouso 17, vento 090 graus, 169. Livre pouso, Quebec Sierra. Gol 1925, livre pouso 10, vento 10 graus, 17 nós. Gol 1925, pouso livre, pouso autorizado, pistão 0. Jesus Alfa, frequência Lima, Telegram. Até posição aqui, um minutinho, por favor. Essa tá 3149. Tá 3149, chama em torno 862, eu vou pouso. 186, obrigado. Salvador, muito boa tarde, eu estou 3149, estabilizado, bastante travado. Vou no 925, só fala 15, direito no 219, boa tarde. 219, direito, obrigado. Está 3149, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 3149. Trip 5201, chama Recife, 126.0. Ono 260, Trip 5201. Tá 3149, livre pouso no 0, vento 090 graus, 132. Livre pouso no 0, tá 3149. Dashboard 1925, livrou na sua esposa. 125, via Alfa, reporta a cidade Juliette para ingresso. Alfa chamando a cidade Juliette, 1925. Salvador, boa tarde, Azul 4144, ponto de espera pronto. Azul 4144, mantenha o ponto de espera. Manterá 4144. Xenero 6327, Recife, 125, decimal 1. 251, Xenero 6327, boa tarde, bom funcionamento. Boa. Controle Salvador, o voo no 755, vai passando o nível 1 no 70. 175, boa tarde, aciona identificação autorizada, bom, desce 4.000 pés com 1.010 no ajuste. Boa tarde, bom, 1.010 no ajuste, 4.000 pés. Para iniciar o lançamento, Lima Quilate 6. Daqui o X6 está livre lançamento, reporta para descida. É isso aí. Para o 01, ou 992. 219, boa tarde. Direita 1219, boa tarde. 3149. Controle, o Serra Black Fox agora 10 milhas e zapa o campo. Muito boa tarde, Jota 3149, livrou na sua exposição. Pausa 149. Nível de decolagem 1-0-1-4-1-1-4-4. Taxi lento, vai entrar, prossegue via Juliette para o 053149. De liberação 05, ok? Aguardando, liberação 05, 3149. Rei, livre descida, reporta cruzando 2500. Acho aí. Alô, Salvador, puxa na 6314, posição 05, puxa estacionamento. Novamente, chame pronto para o táxi, o chamado 6314. 6314, livre chamar para o táxi. Mike Fox, chama a torre no 8612. 18B, chamará, obrigado, bom trabalho. Chama Mike Fox. Foxtrot, reporte curta final no 7. 7, reportará. Controle 1-9-3-5, bom voo. 19-3-5, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4-1-4-4, vai passando 1.700. Azul 4144, boa tarde, está em contato com o radar, subida 380, direto Leda. Direto Leda para o 380, 4144. Campo de frequência, o Lima Quilate 6. Lima Quilate 6, frequência livre. Observando a sua esquerda, finalização do pushback do aeroporto da Avianca, faz o mesmo ingresso aí na saída do pátio 3. Com segurança, seu ingresso via Juliette prossegue portão 05, tá? 3149. Foxtrot livre pouso no 7, vento no 1, 0 graus, 1, 2, mais. Deixa, Mike Fox. Gol 755, via 12 mil pés, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2 mil, reporta estabilizado, no 755. Nosso táxi, o Xanel 6314, nós temos 114, 114 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternativa Salvador. É 314, prossegue táxi em frente, segunda direita, Indy Alpha, ponte espera 1186, ajuste no 0, no 0, bom voo e boa tarde. 1086, ponte espera, obrigado, Henrique, até mais tarde. Aquilo bravo. Ativo o plano, confirma o horário. Isso, por gentileza, por terra mais top. Vento no 1, no 0 graus ou no 62. Seu plano ou notificação seria o horário? Aguarde a autorização, Lima Quilo Bravo, vou checar junto à sala S, que ainda não temos o seu plano ou notificação no sistema. Gente, boa tarde. O Salvador é o Papa Romeu, mas quem é com isso, boa tarde. Imagina com o Vitor, Manati Mil Pés. Manati Mil Pés, autorizado ao nosso 7 direita, corredor Axé, 0125 no transponder padrão, controle 19352, 1186, Mike com o Vitor. Mike com o Vitor, Manati, no meu pé, decola o nosso 7, curva direita, corredor Axé, transponder padrão, 0125, controle 1935 e torre 1-2-1-9-3. O Vitor teria o POB? 02 a bordo. A bordo, Michael Covito, 1886, ajusta no 0, no 0, tem um bom voo, boa tarde, Michael Covito. Muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Chanel 6314, ponto espera da 10, está pronto. Oxana 6314, a linha da cola no 0, vento 090 graus, 169. A linha da cola pista 10, 6314. 4 mil pés, com 1.010 no ajuste. Testa 4 mil pés, com 1.010 no ajuste, trip 5488. Salve na escuta. Realmente o horário 1930, o destino é Porto Seguro?